Atlântico, confirmando a posição 01. Sim, posição 01. Obrigado. Então, 9100, decolado 20, controle 20, décima 8, vou ver. 208, bom dia, obrigado. E, bom dia, então 9100. Então, 9100, contato radar na decolagem, e doutor nível 370. Então, 370, então 9100. Aracaju está presente, hotel 9100? 9100, pode Jamo. Confirmo direto Jamo. Confirmo direto Jamo. Evito no meio, aciona a identificação do separador de metais e lixo no 08, direto Dona. Argentina 1911, fine. Argentina 1911, send a backup. Argentina 1911. Argentina 1901, Juan, Ezeiza, flight level 340, initially upper 017, right hand, Alifa departure, 1-1-2-0, this is LA, and scope 5-1-1-5. Three departures, Albo 1, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo 1, departure, Astral Alpha Transition, Echo Lima Echo Fox Alpha Transition, Echo Link Flight Penelope. Roger, about the departure, Alfa 1 Alpha Transition. That is correct, Twisted 1-1, report to us, Twisted start up and push. Support for start up and push. Obrigado, Tiana Leite Porto, a Tiana Leite Porto, a Tiana Leite Porto, a Tiana Leite Porto, a Tiana Leite Porto. Torre Salvador, bom dia, Santo 38, no meia, sinal da 190. 38, no meia, povo autorizado, 510, 150 graus, 079, ajuste 108. 108, livre pouso na 190, tá 38. Alfa Romeo, taxi via Alfa, reporte antes da taxa vigilante. Alfa, reportar antes da taxa vigilante. Chegando ali 58, desce para 2.000 pés, deixe o chão 011, autorizado a letra 3, reposto estabilizado. Por gentileza, ninguém entrar em contato aí com vocês para o plano de voo do 73? Ainda não. Guarulhos, autorizados, e a rodada do plano de voo 2190 Taubaté, nível 360. Decola pista 1-0, pega decolagem em curva à direita. Perfeito saída, São João, Leda, Nautilus. Acena o código 5131, controle 1-2-0, decimal 8. Guarulhos, nível 360, apresura 1-0, Taubaté, demora 1-0, curva direita, São Bruno, Leda, Fonte. Segundo 31208, portão 3, cujo falamento. Como é que o surgimento autorizado? Cruz, chame para trás. O 1-1-3. Eu tenho 58 completos que nós chamamos de 1-8-2-9-5. Gente, o Xenema é 2, coito, pode autorizar no 0, no 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Um 73, táxi direita, vindo, ponto de para reporte pronto, ajuste no 08. Táxi 0, até o ponto 0, 1 a 0, vou 1-1-3. 163, ele mantém no zero. Ele mantém no 163. Chamando em 258, no sala 53, bora direito, mantém a escuta. Taxi autorizado via Alfa, Juliette por remota 1-2. Meu nome é 73, é colégio autorizado, 195, 0 graus, 0 meio de ignorância. Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, pousou ao 4 conforme, nível 3, meia zero. Decola pistão na zero, fazer a colagem com sua direita. Perfil de saída São João, transição Doclo. Adiciona o código 5123, controle 120, decimal 8. Galeão, nível 360, decola 1-0, curva direita, via rota plano do voo, Doctor Zulu 44, São Bruno, transição próxima, 128, controle de saída, confirma o transporte ao 5533. Escola 173, decolado ao 55, chama o controle 120, decola 8. Controle 208, boa noite. Voo 1561, transponde 5123. 5123. Regimento Caixa, pronto, 73, justiça, né? Vou falar com o próprio Moura, só que é onde? 3, contato radar da decolagem. Silva Vila, São Bruno, para o nível de voo 360. Via São Bruno para 360, Bruno, 173. é puxada no parado. É gate number 11. Thank you. eu tô falando que não vai depois dessa missão. Olha, 5-1. Use taxa de one point para o Giro da Nipa, em Tafrindia. One point, report to you at vertical. QNH 561, taxa da porta de espera. Rio da Xuíndia, no ponto de espera é a estimação. Obrigado, taxa até o ponto de espera. Rio da Xuíndia, vou ver se você é onde. Rio da Xuíndia, 1911, reaching Holy Point, runway 10. Clear the line up and take off, runway 120 degrees, 129. Line up and take off, runway 10, sending a 1911. Agora de 9038, confio. Qual era o dia? Qual era o dia? Aerofia, vai dia 12. Adoro. tem, Gol no 561. A Lima tem, então, no 0, Gol no 561. Argentina 1911, Boeing 823, contact Lima Paz, control 120-1. 4-0-8, Argentina 1911, have a good day. 4-8-9, copia. Copia, bom. Autorizado Porto Alegre, 0340, decola do sistema 0, faz a decolagem, curva direita. Perfil de saída, agora 1, transição Alefa, após Alefa do CT Nítibo, para interceptar a aerovia 3121 e após conforme a rota. Acione o código 5127, controle 120, destino 8. 118, autorizado Porto Alegre, 2340, saída Arbor 1, transição Alefa, decolada 110, curva direita, após CT Nítibo, 3121. Já faz com o nome rápido. Responde 127, controle na saída 1208, gol 18, 18. Qual é o time entrando para estudar estacionamento? Gol 181. É mal, gol 18, 18. Gol 561, decolagem autorizada 10, vento 120, grade 19. Tem que autorizar a decolagem 10, gol 2561. Gol 1561, decolado aos 15, chama controle 120, decimal 8. Controle 90, decimal 8, gol 1561. Gol 9038, autoridade com fins, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da 10, pode decolagem em curva direita. Perfil de saída agora 1. Transição elétrica, faz elétrica com o ADCT nítimo, para interceptar o via e voo com fome. 5-3-0, transponda no 2-0-2-8, controle. Após 2 mil pés, vou direto salvo. Após 2 mil pés, autorizado direto salvo, gol na 5-6-1. Que eu esteja muito correto e repete o plano de relacionamento para chover. Alô, bom dia, Antônio 3601, posição 2, para a fronteira de São Paulo, como é? Antônio 3601, bom dia, autorizado Congonhas, via rota do plano de voo, prazo 10, por base, prazo 10, conforme. Nível 360, decola da 10, após a decolagem curva direita, perfil de saída São Rumo, Leda Motiva. Aciona o código 5137, controle no 20-8. Outra 3601, autoridade de São Paulo, com o nível 360. 3010, com base, 3101. 101, chega pra um dos postos do Baggers pra nós. 101, 340. Autorizado, não pode ter, chama o patrão.